Cause loving you just blows my mind. Estamos à espera do quê? De levantar as mãos e pedir a Deus. Bem alto, sem pisar ninguém, pois tudo o que faço, suportando o bem, quem não quer bem. Sei o caminho que quero, quem me dera lá chegar, chatices não quero encontrar. Cabeça erguida, conservar a vida dela, tirar o maior proveito com cheiro. Sem abutos, eles tiram de tudo, ânsia de querer tudo. Isso é coisa de miúdo, esquece o passado e olha para o futuro. Não esqueças das fases boas quando estás a dar no duro. Caminho é duro, já não dá para mudar. Levantas as duas mãos e pedes a Deus para te ajudar. Sentes a vida a cair, os dois digas a fugir. Choras agora em vão, já não dá para subir. Ninguém. Estamos à espera do quê? De levantar as mãos e pedir a Deus. Estamos à espera do quê? De levantar as mãos e pedir a Deus. Levanta agora as mãos e pede ajuda a Deus. Levanta agora as mãos por ti e pelos teus. Pede a Deus ajuda aquela que tu nunca. Momentos que disseste, não posso mais. Quero meter um ponto nesta vida, encontrar a minha paz.